Members do Whisky, uma centena. Vai prosseguir direto na rota, subida gole após gole direto, com a primeira curva à direita após decolagem, pista no 7. 5422 é o código, 198 é o controle. Correto, quilo Serra Lima. Acionamento táxi decolagem com a torre 186. Quando for pedir o táxi, por favor, repasse o POB para a torre. No solo agora, Júlio, decimal 9. Para a sala 209, 5217. Tá 3859, o vento 100 graus, com 08 nós, livre pouso, pistão no 0, cheque o trem, tá 3859. Tá embaixo checado, autorizado pouso no 0, tá 3859. Só pra isso, trip 5217. Web, a linha e mantém cabeceira no zero. 3859, no solo aos 45. Livre à direita, chama o solo 121, décima 9. Direita, 12, zona 9, da 389. Solo Salvador, bom dia, da 3859, livrou. 3859, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto 12. Alfa Juliette para remota 1-2, confirme? Isso mesmo. Obrigado. Webjet 5826, bom dia, o altímetro no 014. Continua a aproximação, aguarda pista livre. Banho da companhia iniciando a rolagem de cabeceira no 0. O trem já embaixo da vara. Afirmo, o ELS baixar de secada aguardando pista livre. Web 5826. Bom dia, vai fazer o mesmo voo de ontem, Salvador, Salvador, tá. Ciente, aguarde cópia. Tá 3663? 3663, aguarde cópia, Guarulhos. Objeto 5826, tem livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, com 09 nós. Livre pouso pro web 5826. 923, ciente, aguarde. Aguarde. Tô bom voo. Controle 1198, obrigado, bom dia. computador muito... Bom dia, 8363-12. 390 para Recife. Gente, aguarde copy 6312. Aguarde. 5722, sobe 320, vigilância. 320, vigilância, 5722. Rádio Olímpica, tá, aguarde. Webjet 5826 no solo 49. Língua direita, chama solo 121, décimo 9. 219. Bom dia, aqui Serra Lima. Repostando pronto para o táxi, altímetro no 014. É o Web 5826, coisa de 5826, táxi autorizado, Alfa Juliette, porta 4. Alfa Juliette, 4. Solo com 923. 923, autorizado por gestionar Champrenich Táxi. Levi chamará táxi, 923. O Salvador Azul 4299. 4299, aguarde cópia. Gente da Índia na escuta, obrigado. Mantém cabeceira no 7, quilo Serra Lima. Salvador, muito bom dia, Trip 5221. Sem performação e autorização, vitória da conquista, nível 200. Sim, de Trip, acredito que seja um pouquinho cedo, ainda não tenho plano, aguarde cópia. Aguarde cópia, quem não pode adiantar a coordenação, senhorita? Olimpo 03, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, 150. Vai prosseguir via Golf 677. Subida Pucaracaju, curva à esquerda. 541 no código, 198 é o controle. No livre acionar, chama para início de táxi, o cotejamento está correto. Então, 3663, copia? Uma autonomia de 4 horas e 10, POB 185, alterna, Galeão. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186, 19923. Vigilante Alfa 286, Gol 923. No 435, autorizado, já prende este táxi. São 3663, pronto, cópia? Copia. Guarulhos aprovado, nível de voo 340 via Peruísque 50, subida da El, Leda, Bidev. Curva direita após a decolagem, 54 nomeia o código, 198 é o controle. 340 autorizado Guarulhos, via plano de voo, Peruísque 50, da El, Leda, Bidev. Com curva direita, 56, acionado, 198 controle, da 3663. Correto, chama para puxa acionar. Ouça, né, 6312, copia. 6312, copia. Recife aprovado, nível de voo 350, via Peruísque 58. Subida Puca, Aracaju, primeira curva à esquerda. 5426, o código, 198 é o controle. Lima tem 10, 923. Quilo Cearima, decolado em Salvador 54. Chama o controle 198, bom voo. 198, obrigado. 2019-8 controle. 6312, cotejamento correto, chama pra puxa acionar. Chamarei o Xané 6312. Azul 4299, copia. Prossiga. Tá autorizado Campinas, nível de voo 360, via Upper Zulu 16. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5497 é o código, 198 é o controle. Confirmando, vai manter 150. Aerovia Upper Zulu 16, transponder 5497, controle 1198 Azul 4299. Deixa eu pra posicionar. Chamaré, estamos em 258. Trip 5221, copia. Copia, trip 5220, prossiga solo. Autorizado Conquista 200, vai prosseguir direto na rota. Subida Gole, Eval após direto. Curva direita após a decolagem. 5440 é o código, 198 é o controle. Autorizado nível 200 para a vitória da Conquista. Via rota do plano, decola no perfil da Gole. Eval após Eval direto. 5440 transponde 198 é o controle Salvador, trip 5221. Correto, trip, chão para puxa acionar. São 3304, copia? Copia. Tá autorizado Brasília, 380, via Perzulu, 17. Gole ofício a subida, curva direita após a decolagem. 5435 é o código, 198 é o controle. Autorizado, 380, Brasília, 380, 17. Pega Gole ofício, subida direita após a decolagem. 5435, passando com o direito, 19, 18, 18. Direto é Val, acertando aqui o Salima. Controle o F5722, eles estão com fixo entre os presentes da órbita para que é possível? Só confirmando, são 3604, código transponder 5435. Correto, chama para posicionar 3304. 3304, 23.4. Controle, bom dia, Gol 1923. Bom dia, 1923, sobe 360, direto da El. Direto da El, 360, Gol 1923. Afirmativo, está autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, sai no corredor Axé, curva direita, pista 17, 0121 é o código, 198 é o controle. Salão de Abraço, me confirme o pátio PLB. Zero pata a bordo, ciente, acionamento, pátio de decolagem, agora com a torre 18.6. via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 886. Para o 045, agora 20 milhas, sempre que necessitar, efetue curvas pela esquerda, ok? Já tem, vamos ter essa curvando pela esquerda, 722, necessitou, né? Afirma. Afirmativo. Romeu Fox Lima? Guarde qual seria. Romeu Kilo Serra Lima, quando possível, informe estimado de pouso. 1-1-1-5 do Lousa. 1-1-1-5, sente. Papá, meu quilo se anima, confirma pro ideal para o destino. Positivo. Objeto 5722, nessa posição está autorizada ali já combustível, curva pela esquerda. Ok, da presente posição, curva pela esquerda. A 5722 tinha ligamento, não acho que está acima. Gente. Autorizado, seu treino está. Tá. Olinto 03, está autorizado o táxi até o hotel, chame no hotel. Lindos, confirma o TLB, por favor. Sim. Agora autorizado, Salvador Siri, o nome UPE, sai no corredor Acheco, vá à direita, pista 10, 17, 013, né? O código 198 é o controle. Fox Lima, que esteja meio correto, chama para puxa chamar. Em 18, meia, firmo. O meu Fox Fox Lima, reposto quando pronto para o táxi, parte 5. Salvador, gol 1435. Gol 1435, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 200, após 2000 pés, voo direto da EL. 7 após 2000, direto da EL, voo 1435, descendo para 200. Voo 1923, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1-2-5, 1-1-3-3-2-5, voo 1923, bom dia, obrigado. Passarei do 2223, desça para 2000 pés, QNH-1-0-1-4, autorizado afinado procedimento LS-X-Way, após estabilizado localizador. Na prova, aquele Serra Alemão. Prossiga. Ponto ideal. Na prova, aquele Serra Lima, no tráfego conhecido nesse setor, autorizado a descida, QNH-1-0-1-4, após levando 2500 pés. Reportarado, a gente solicita mudança de regras também, e vai reportar cruzando 2500. Da forma, meu quilo, Serra Lima, seu plano foi modificado desde 1104. Exatamente. Olimpo 03 na escuta da torre. Agora não tem escuta, né? Aliado e pronto. Controle chamando, eu vou ter 722 já. Autorizado descer até 2000 nesse setor aqui. Autorizado até 3000, objeto 5722. 3722. Alfa Vitor Juliette, aguarde cópia. Que horas é o plano? Índia November Alfa, aguarde cópia. Índia Bravo, decolado Salvador 05, transfere agora o controle. 198, bom voo. 198, graças ao retorno. Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, CN transponde 0121. 0121. Conduz o BOB? 0, colocado. Gente, é após quando no ponto de espera? Altímetro no 0-4. No 0 no 4. Agora para completo, para pushback. Guarda, esse nome é 2-5, é o próximo a ser liberado, aguarde. Aguarda. Aguarda. Aguarda. 2-3-4. Para o táxi da 3663, 1-8-1 a bordo, Galeão 3-45. Índia Bravo decolou à frente, ok? Também no corredor Axé. Visual com o Tango Índia Bravo, o meu coxinha vai iniciar a decolagem. Olimpo 03, pronto. Gente, mantenha a cabeceira então. Para o táxi 1429, alterna Ribeirão Preto, autonomia de 4,50, 1,26 a bordo. Bate após Juliette Alfa, ponte esfera 118.6, ajuste no 0-4, tamo bom, voe, bom dia, azul 4299. Mili táxi, já bate Juliette Alfa, ponte esfera 2-3-6. Eu poderia confirmar se a Alfa está alterando entre a Juliette e a Índia? Afirmativo, graças a Deus liberada, o azul 429. Ok, muito obrigado, bom fim de semana. Bom, gente. Meu nome é 225, livre no 01, chame táxi. Gente, livre no 01, chama lá para o táxi, 6225. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, Fox, tá? Papa Romeo, Romeo Fox Trot Lima, mantenha-se em condições visuais, 500 pés de litoral. Informa o tráfego, chegou a sua posição de 12 horas, uma milha, mantendo 500 pés, é um Robson 44. Positivo, seu visual. Começou a manter a separação, informa no tráfego, estrada da barra, Romeo Fox Lima. Gente, quando possível, informe seu estimado de pouso, Romeo Fox Trot Lima. Mais 30 minutos. Ciente. Ou 1435, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 133, 25, voo 1435. Foi pra 3B63, ponto 00, pronto. Sim, ativo, tá 3B63, mantém o ponto espera por gentileza. Até, ó, 3B63. Olhe pro 03 e a torre voltando. Graus com 1-1 nós, ao vento livre da colagem, pistão no zero, Olimpo 03. Tá bom, meu querido, tá ali, mano, tráfego conhecido em formar e frequência para coordenação. Passarei 223, complete aproximação, chame torre 1-18, décima meia. Passarei 223, bom dia. Altímetro no 0, no 4, já embaixo travada. Abaixando agora. Reposto com totalmente baixa travada, guardando pista livre. O passarei 223. Está totalmente estabilizado agora o IED, passou e travou e adicionou. Tem livre pouso, pistão no zero, o passarei 2223, o vento 100 graus contra nós. Olimpo 03, decolado aos 1-0. Manobra controle 198, bom voo. Controle 198, Olimpo 03. Tenja Bravo, mantenha 500 pés devido à aeronave na aproximação. Bravo. Qual que é o controle de Salvador? O F-722, a condição da perigo que você fica a porra de Salvador. Jet 5722, desça até 2.500 pés, que é na Gama 014, vou ir na proa de Duna, você pode estabilizar do localizador. Ok, 2.500 está avisado, vai estar mais avisado, é. F-722, né? Autonomia, alternando com fim. Bom dia, Olimpo 03, decolado. Perfil da PUCA Aracaju. Olimpo 03, contato radar de decolagem, suba até nível de voo 150, saída PUCA. 150 PUCA. Oi, Juliette, confirmando DGL em Veracruz, voo local. Convido Juliette, autorizado. Para TGL em Veracruz, voo local Salvador, Salvador, 1.000 pés, decola dono 7, direita, corredor axé após caixa pregos, aciona controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 612. Padrão 0151 no Alfa Vitor Juliette, com 02 a bordo no pátio 4, para acionamento táxi decolagem, torre no 86, ajuste no 0 no 4, então bom voo e bom dia. 0151 no transponder. Papatango, Vitor e Juliette, prossiga.